Mais velho com o passar do tempo, mais velho demais pro passado. Eu penso como tenho passado o tempo. E se eu penso demais, o tempo tem passado. Alguém pergunta como eu tenho passado. Porque eu passo tanto tempo acordado. O que eu tenho feito nos últimos anos? Penso quantos planos eu deixei de lado. Amigos perguntam por que eu sumo tanto. Mãe se pergunta por que eu fumo tanto. Mulher se pergunta no que eu tô pensando. Eles não pensam no que eu tenho passado. E eu tenho tentado, juro, tô tentando ser menos paranoico, mais simpático. Ninguém tem culpa pra Deus ser problemático. E se alguém me escuta quando eu tô cantando? Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Tenho tido dias bem ruins. Minha ex tá muito bem sem mim. Errei tantas vezes nos últimos meses. Não foi por querer bem, às vezes sim. Sim, preciso cuidar mais de mim. Sim, eu quero outra dose de gin. Overdose, enfim, só neurose na mente. Eu lembrei da minha mãe. Tudo que eu faço pra me suportar desde cedo. Tudo que eu passo em segredo. A lágrima oculta por trás do sorriso. Eu preciso lidar com os meus medos. Os dias passam e nada muda. Digo que tô bem, mas preciso de ajuda. Nada contra a dor, mas me afogo na culpa. Vocês me ouvem, mas ninguém me escuta. Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Tá, mas tá tudo bem mesmo. Parece que você não tá muito bem. Se não quiser, parece que é uma linha, viu?